Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nesta quarta-feira, lembrando Nossa Senhora, vamos evangelizar o Brasil? Eu preciso de sua ajuda. Ligue 0-41-84010909, dígito 1. Eu falo devagar nesta quarta-feira. 0-41-84010909, dígito 1. Se você já é associado, fidelize. Se ainda não é, torne-se. Que Nossa Senhora os abençoe. Estou esperando a sua ligação nesta quarta-feira. Como posso ser feliz se eu pobre meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0-41-84010909, dígito 1, ou entre no site. Porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes. Nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Falar de amor, queria mãe, te falar nessa hora da misericórdia do teu filho Jesus. Nossa Senhora, esteja conosco nesta quarta-feira. Fica conosco, mãe, e nos ajude a rezar melhor. Jesus, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu clamo em vós. Nossa Senhora da Divina Misericórdia, interceda por nós. Nossa Senhora da Divina Misericórdia, rogai por nós. Rosas perfumadas para te ofertar. Filhos e filhas, escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Querido Padre Reginaldo Manzotti, meu nome é Fabíola, tenho apenas 8 anos, queria deixar meu testemunho. Meu pai fez um quarto para mim lindo cor-de-rosa, só que eu não dormia nele sozinha. Ou minha mãe ou meu pai tinha que dormir comigo. Minha mãe fez a novena de Nossa Senhora das Graças. No terceiro dia da novena, eu já consegui a dormir nele sozinha. Agora eu durmo nele sozinha. Primeiro eu tinha que agradecer a Deus, depois Nossa Senhora das Graças. Eu moro na cidade de Pará de Minas. Evangelizar é preciso. Que... Oh, obrigado, querida. Que doçura escutar essa menina. Um abraço a todo o povo de Pará de Minas. Que maravilha, não é? Uma criança assim, esperta, vivaz e fervorosa. Deus te abençoe, querida, e todas as crianças. Me causa muita alegria escutar as crianças. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor é bem firmada. Quarta-feira, João 8, 31 a 42. É esperança, é promessa, é aliança, é fortaleza, é rocha viva, é sustento. Eu estou com o site aqui aberto, gente. Que testemunho lindo que tem ali, libertação da saudade. Eu vou ler depois, é muito bonito. Primeiro escute a palavra. E hoje é João 8, 31 a 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus disse aos judeus: se permanecerdes em minhas palavras, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu falo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes do vosso Pai. Recrutaram-lhe: temos um só Pai, Deus. Jesus replicou: se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí de Deus, foi Ele quem me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é quarta-feira da quinta semana da quaresma. E o texto nos fala da liberdade pela verdade. Para variar, a palavra de Jesus foi mal interpretada. Jesus traz sim uma libertação. A libertação do ser humano. Da tirania do pecado. Esses dias eu pregava, meus irmãos, talvez alguém deve ter escutado minha homilia, mas eu repito agora, não a homilia, mas algo que às vezes nós nos damos conta, não nos damos conta. Muitos acham que os grandes feitos de Jesus foi transformar água em vinho, multiplicar pães, outros acham que foi tirar Lázaro, seu amigo, do túmulo. Outros acham que foi ressuscitar os mortos como o filho da viúva de Naim. Negativo. O maior feito, a maior obra de Jesus foi levar com Ele nossos pecados. Foi dar à humanidade a eternidade. Até Jesus, o sepulcro era o fim. Em Jesus, a morte virou uma passagem. Hoje, a gente, por estar tão mergulhado nesse mundo, a gente não sente o que é isso. Mas pergunte para uma pessoa que está à beira da morte. O que ela sente? É desespero, gente. Por mais que tenha fé, a morte dá desespero. Só tem paz quem consegue olhar para a morte e ver uma passagem para Deus. Jesus, obrigado por ter feito isso por nós. Nossa Senhora, nós somos tão obtusos no pensar. Nós somos tão pequenos, Mãe. Ajude-nos. Ajuda, Mãe, a gente compreender essas verdades do Teu Filho e que nós não fiquemos longe dEle. Eu comentava de um testemunho, veio lá de Itaciba, São Paulo. Sua bênção, Padre. É com muita emoção que eu venho testemunhar uma graça imensa recebida. Eu morava em Mato Grosso, longe de toda a minha família. Desde então não havia felicidade em minha vida. Todos nós sofríamos muito, nada na minha vida ia para frente. Eu achava que voltar para a cidade no interior de São Paulo seria impossível. Foi quando eu conheci seu programa na época. Eu estava grávida de minha filha. Padre, foi através do programa e da Hora da Misericórdia que eu conheci o Deus do impossível. De novena em novena eu vinha pedindo. e Deus me libertou de 2.000 quilômetros de saudades. Hoje estou bem, graças a Deus, e foi o Deus do impossível. Maria Heloísa Garcia Ribeiro, de Itaciba, São Paulo. Gente, dá uma olhada, ó. Libertação da saudade. Bonito, viu? Até poético. Libertação de 2.000 quilômetros de saudade. Nossa Senhora, deve ter tanta gente com saudade. Nossa Senhora, conforte aqueles que estão distantes. Conforte aqueles que estão espalhados nesse Brasil tão grande, Mãe. Que a vida se encarrega de espalhar filho para um lado, pai para o outro, avó para o outro. Engraçado, Nossa Senhora, que com quem a gente ama, a gente vive longe. Aqueles que a gente ama, o mundo aparta. Cuida dos meus irmãos lá no Maranhão, Nossa Senhora. E cada um que está comigo, peça para o teu irmão que está longe, para os teus parentes que estão distantes. Epa, Padre, o Senhor falou demais. Abençoe. Nossa Senhora, peça a teu filho, abençoe a água daqueles que estão com a vasilha. Nossa Senhora, peça a teu filho, abençoe os doentes e aqueles que estão sintonizados conosco agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.